Quanto mais a pessoa se apega nas coisas, vai criando preconceito, vai criando uma cajadeira dentro, para ter que ser quebrada na próxima encarnação. Ah, e aí? Vigia. Olha a porta dela, viu? O que que ela falou? Agora eu vou dizer que mais nunca ninguém copiou eu. A Olha. porta dela foi que todos nós, se silenciar o coração, vai fazer surgir a voz primordial que tudo criou e que todos os seres copiam essa voz primordial. E de várias formas se fala a mesma coisa. Então agora eu não digo mais que ninguém me copiou. Eu digo que eu estou copiando a voz lá de cima. Que Eu achei lindo, bonito o que ela mandou. que lindo. O senhor Mas ela mandou o recado brincando, gotando. foi bonito. Eita, quem é que Mas não trouxe? olhei lá, não. Quem é que trouxe? Foi uma moça encarregada dos serviços dela. Uma o quê? Uma moça. Uma moça? Isso foi. E ela se veste como? Ela se vestia normal, mas bem bonita, de cabelo calo, quase loiro, sabe? Como Bem é que ela suave. chama? Eu sabia que ia perguntar isso. Não Tá podia te bom. agradecer. Ana Celeste. Então tá bom. Então que agradecemos a Ana Celeste, viu? Ela trouxe a repórter. Que eu fiquei preocupado com o puxão de orelha. Que ela tava mexendo com o espírito grande. Nossa. Mas já veio uma repórter bonita. Veio. Muito bonito. Saravá os pretos velhos! Adorei as almas! Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Tá entendendo? Tô entendendo. É assim que vai acontecendo. Então, é a pessoa se colocar numa sintonia que atrai para ela aquilo que é equivalente. É isso mesmo. E Entendi. se a pessoa sentir que é uma energia que faz ela sentir mal, deu um pensamento ruim, uma sensação muito ruim, você sabe que aquilo não é bom para você. Aí você dessintoniza. É tudo consciente. Mas não tem Se o problema. Ah, pode falar. médico quiser um contato com o guia dele, isso É. eu estou falando. Tudo com base no contato com seus guias. Tá. Se você quiser receber qualquer espírito assim, aí é um descontrole. Não, não. Mas assim, o preto velho, por exemplo, da pessoa. A pessoa vai ter que aprender a sintonizar com ele. Às vezes o médico precisa botar uma roupa branca. Às vezes o médico precisa do charuto. Eu não uso nada. Às vezes eu peço apenas um pouco de café, mas não é para eu beber. É porque. Eu vou explicar, olha. É porque eu faço o médium, o menino, botar o café na boca. Porque aí a mente dele fica tranquila para que eu tenha acesso. Aí ele diz assim: oi, pai, João chegou. Aí a mente fica calada. E eu entro no pedaço. E vai começando a ficar melhor. É assim que acontece. Mas cada espírito com cada médium tem a sua maneira. Você com o namorado ou com a esposa, não tem o seu jeitinho? Sim. É a mesma coisa, é um casamento. Entendi. Os dois já vão se conhecendo. Quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei apressado, porque eu estava nos outros trabalhos, mas eu Nossa. vim logo cedo conversar com ele. Ah. Que eu tinha umas questões para conversar com ele, de cunho particular dele. Eu deixei ele terminando a vida dele e voltei para resolver as minhas também. Aí pronto, a vida seguiu. Quando ele chegou para conversar com você, demorou um pouco para ter a conexão, porque eu não estava aqui ainda. Então, até eu ter acesso à corda vocal dele, aos pensamentos, movimentos, ele ficou resistente, porque ele ficou pensando: eu não estou sentindo paz vão aqui. Se eu der passagem, quem aqui vem? E se não acontecer? Olha a mente como começa, né? É, mas é Aí precavido, o né? que foi? Aí o que foi que eu fiz? Eu cheguei atrás dele, aqui na cadeia, abaixei ele e depois botei a mão no pescoço dele em um ponto, que ele já sabe que quando eu cheguei ali que eu topo. Aí já é o contato do namorado, né? É. Aí sentiu minha presença, aí a mente fez, pronto, pode relaxar. Aí eu cheguei para dar bom dia. Ah, É entendi. assim que acontece. Olha. Cada médium vai desenvolver o seu relacionamento. Tá. Entendi. Tá? Entendi. E É agora, demais. o senhor, ele, o que diferença tem ele incorporado no senhor e ele sem o senhor no que diz respeito ao movimento do corpo, além do dedinho do pé? Quando eu chego assim tão perto dele, ele sente a energia mais concentrada, sabe? Porque ele é mais ativo. Eu sou mais quieto. Aí eu fico mais parado. E o corpo dele vai se adaptando. Aí o movimento dele fica parecendo realmente de uma pessoa de idade. É, que legal. Porque isso é necessário, porque ele gosta de colação da entidade do preto velho. É. Aí eu faço com que ele se sinta abaixado, realmente incorporado, para que a copagem seja perfeita. Porque se ele dissesse na cabeça dele: olha, eu posso ficar normal, que eu vou passar a mensagem do meu pai velho. Aí eu não precisava fazer com que a energia dele ficasse pesada, para ele sentir o corpo mais pesado ainda. Aí acontecia naturalmente. Mas ainda é da cabeça do humano que precisa que eu faça isso com ele. Entendi. Aí o outro lado do movimento foi o que eu já falei. Se as pessoas têm limitações, têm dor, eu retiro, porque aquilo vai atrapalhar. Vai. Não é que eu tirei a dor. Eu fui nos centros neurais, nos neurônios, nos cordões que ligam, e eu coloco minha mão ali dentro e faço com que o fluxo pare. E é como se fosse uma anestesia. Ah, entendi. Aí a pessoa não sente o seu corpo físico direito, para que sinta mais a presença do ET, do extraterrestre. Eu Certo. tô gostando de ser chamada assim. É. Tá bonitinho. É porque ontem eu tava dando uma aula disso. Tava? Tava. Eita. Sobre esse mundo lá fora. Eu quero, a gente Aí. vai falar sobre isso ainda. Tá certo. Mas Mas eu não ia falar da aula, não. Foi não. só pra ir picar, porque eu tô sendo chamada de ET. Não, não entendi. Mas é, então o senhor é, mas no caso assim, a pessoa que está ouvindo, mas eu vou usar eu como exemplo. Eu ouvi falar e eu tenho essa impressão que o meu preto velho é um velhinho. Pronto. Você Pronto. já sentiu ele? Eu tô vendo ele. O senhor tá vendo ele? Tô. Né? Bem Não. mirradinho. Ele tem uns 120 e pouco anos. Tá com um macaco na cabeça. Tá conectado. Se você der passagem, vai ser o diálogo dos espíritos de dois pra tu ver. Ai, que bonito. Aí ele senta com você. acoplado, quietinho. Ele é mais preto que eu. Ah. Eu sou preto mais claro, ele é preto mais escuro. Ah. Ele é bem enrugadinho. É. Bem enrugadinho. Ah. Tem um sorriso bonito. Tem um rosário? Falta um dentinho, viu? Ah. Falta o dente. Tá? Aí tem na mão, que você chama de usuário, mas é de conta de madeira. Olha. Ele é religioso. Fala demais. Ele Ele tá fala. dizendo assim, ó, cuidado pra não dizer o que ele precisa aprender só. Mas então, voltando aqui agora, Pai João. No caso, então, porque muita gente diz assim, não desenvolvam a mediunidade em casa. Já estão ensinando isso porque entende que a maioria de nós ainda tem as nossas imperfeições Isso. e cria um ambiente que não é apropriado para isso em casa. É isso mesmo. Porque se você ficar num ambiente contaminado, como é que você vai desenvolver ali alguma coisa? Como é que você vai se sentir bem num ambiente que não tá bem? Um ambiente de briga, de confusão, de conteúdos impróprios. Claro, claro. Né? Ah, como é que você vai parar num cantinho quietinho para largar tudo e desenvolver o que já é seu? Que na verdade é só perceber o que já é seu. Aí você pode estar sentindo as influências do próprio ambiente, não é de outros espíritos. Que também acontece. Você imagine que a casa que você mora tem energia grudada e intrínseca dentro dos materiais das paredes. E se você botar a mão e com um comando consciente absorver com a palma da sua mão, que tem um chakra central na palma da mão, você pode pegar a energia de 10 mil pessoas que já passou por aí. Eita. Olha, vamos deixar as paredes em paz, viu? Vamos. Você está entendendo? Sim. Mas se você não tem um trabalho de manter a energia do seu lar, é o que no Evangelho manda vigiar sempre. Olha e vigiar. Você tá sempre limpando, né? Só passando o produto químico para limpar o chão, né? É. É tomar boa música, bom pensamento, boa leitura, bons amigos. É harmonia com as pessoas que vivem na casa. Harmonia com você mesmo. Porque você pode estar em harmonia com os outros. Entrou dentro do quarto. Você fica ali remoendo um monte de coisa ruim. Você acha que você vai estar contribuindo com o quê, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Aí quando você parar e ficar para desenvolver a sua tal da mediunidade, o que é que acontece? Os pensamentos ruins tomam conta, né? Nossa. Quando você não vai ter discernimento nem para saber se o mal-estar que está sentindo identidade é você ou é de outro. Você não vai ter discernimento para nada. Aí eles mandam você desenvolver no local apropriado. Porque lá você vai ter mais segurança. Na verdade, meu fio me cola. Quando o médico aprendeu a desenvolver ali, aí pode fazer em outro lugar. Pode ir para casa. Quando a pessoa é mais consciente, é mais esclarecida, até de si própria, no autoconhecimento. Aí ela tem a condição já intrínseca nela de ir se conhecendo e se desenvolvendo. Eu vou voltar a dizer de novo. Não precisa desenvolver. É apenas se conhecer. Conhecer essa ferramenta que é sua. Quando você compra um carro novo, você não vai aprender o funcionamento daquele carro novo. Sim. Você toca até a sinaleta de lugar, né? Quem entra por um lado dá sinal pro outro. Até acostumar com o carro. É assim É a mesmo. mesma coisa. Você vai aprender como o corpo funciona naquele processo mediúnico. É tão simples, eu não consigo nem explicar mais de outra forma. Não, entendi. Questão de sintonia, respeito próprio e autoconhecimento. Isso. E o amor próprio. Olha. E não querer aprender esse processo apenas para os outros. Porque é um processo para você. Quando eu falei que hoje mais cedo, eu vim para conversar com o menino sobre umas coisas dele. Aquilo ele não usou para ninguém. Não. Ele usou para quem? Para ele. Para ele. Então a mediunidade é para a própria pessoa. Depois do próprio conhecimento, que vai virar, você já aprendeu a lição, vai virar sabedoria. Aí a pessoa tem como usar a mediunidade para o outro. É assim. Mas você quer desenvolver? Não, porque minha vida está atrapalhada, eu vou desenvolver para trabalhar para os outros. É burro. É burro e não anda. É burro empacado. Pior que empacado, perdeu as pernas. Como é que você vai carregar o outro se você não tem as próprias pernas? Eita. Como é que você vai ajudar o outro se você não conseguiu se ajudar? E se a carga de conhecimento que você tinha para adquirir, para começar a ajudar o outro, você não conseguiu adquirir? É como você ler um livro de obrigação, porque tem que cumprir o passo para entregar a pessoa que impetou. Você aprendeu? Não, você leu só porque tinha que ler. Para poder entregar o outro. Você está entregando a sua mediunidade para o outro. E para você? Usou ela para você? Não. Então, ponto. Burro sem perna. Eita. É simples. Entendi. Então, Pergunte mais. assim, agora, quando a pessoa assim ficou com medo, ou porque ouviu história, ou porque não sei o quê, e já tem aquele receio, já é melhor nem tentar, né? Por mais que ela Aí tenha um comportamento bonito e tudo. mas fica tu medo de quê? Da De. mediunidade? Não, não, de ficar possuído. Oi, gente, ideia? Não Eu tem? nunca vi isso, não. É só Você no. sabia que a própria pessoa que se possui, Ah, entendi. através dos seus pensamentos de medo e de recusa. Aí aquilo vai entrar em choque e vai afetar o lado psíquico. Afeta a psique. E aí já tá feito o trabalho de possuição. Eita. Possessão. É isso mesmo. Não, mas ficou bonito. Eu vou falar assim daqui pra frente. Possuidação. Isso aí. Aí tá certo. Tá bom, é possessão, tá bom. Então. Você quer que eu fale bonito, tá certo? Então, quando o senhor Sabe é. por quê? É porque agora eu vou destrinchar a palavra. Vai lá. Possuir a ação. Olha. Então você, olha que bonito. Você vai ter uma coisa, uma ação só sua. Claro, ninguém é igual naquela possessão. É uma posse. É algo que é meu. Você está resistindo a você. Você está fazendo o caminho inverso. Existe a possessão, que é quando você realmente abre suas influências. Você não tem uma vida condizente com o caminho de Jesus. E aí você vai ser tão influenciado que isso vira uma doença. Os seres menos desenvolvidos vão ficar perto de você, usando das coisas da vida, dos seus pensamentos, das atitudes, virão possuir a sua ação, vindo de fora. Deu para entender? Sim, claro, faz sentido. Agora. Aí a pessoa fica com medo da possessão. Ela está com medo dela mesma. Porque ela tem medo do que pode acontecer no trabalho mediúnico. Em desenvolver ela mesma. Não vai acontecer possessão. Pode ser a pessoa já tem. Ir para um centro para se desenvolver é porque ela achou aquilo que é uma coisa gostosa e é válida desenvolver. Conhecer, entender. Se aprimorar. Você acha que essa pessoa vai ficar possuída? Não, não. Não. Possuído é aquele que não tem carecimento de nada. Não é assim? É. Possuído é um cego no mundo, nos caminhos de Deus. Quem vai atrás de um gênio para desenvolver uma coisa de Deus não fica possuído. A não ser por ele mesmo, pela sua própria ignorância, que vai acabar deturpando toda a sua personalidade. Deturpa o processo. O senhor falou por acaso que... Olha que essa frase ficou bonita. Possuído é o cego no mundo dos caminhos de Deus. Cego dos caminhos de Deus no mundo. Sim. Olha, eu falei que o senhor ganhou um diploma de doutor em filosofia. Não está acreditando. Eu acho que vou começar a estudar essa filosofia. Isso mesmo. Eu vou procurar um livro lá para ler. Procura, daí depois o senhor conta. Eu tô mandando eu procurar primeiro, olha, cada nome. Olha, tô mandando eu procurar, não sei se existe, viu? Fala. Mas como eles estão mandando, eu vou dizer. Sófocles. Tem sim. Vixe Maria, é um nome difícil. O senhor vai procurar então? Vixe Maria, estão dizendo que eu vou atrás de uma caverna escura para encontrar o Platão. Agora eu tô curioso. Eita, olha que interessante. Mas eu boto da caridade, porque eu vou pra caverna e cura. Mas eu vou procurar depois de hoje. Porque eu sou curioso também. Nossa. Mas olha que interessante, Pai João. Às vezes de uma conversa surge interesse e abrem caminhos. E você nunca pensou nisso, não foi? Aí já pensou esse povo que não tem o que fazer, ficou ouvindo papo com o Ipito. Aí vai pegar um livro de filosofia, que nem eu sei o que é. Aí vai em conta do negócio. Vixe Maria, a gente ajudou a pessoa a encontrar um caminho na vida. Um caminho de Ipito. Não, claro. É bonito. É bonito. Mas é... E não só isso, às vezes a pessoa ouvindo vai dizer assim, olha, agora eu entendo que eu preciso estar de bem comigo mesmo, criar um ambiente favorável para que a mediunidade ocorra de forma segura. Mas é até bom perguntar isso. Como que cria, por exemplo, vamos dizer, eu já criei assim dentro de mim uma energia agradável que atrai tudo que é bonito em torno de mim. Mas o que o senhor acha que pode ser feito no quarto da pessoa ou no lugar onde ela recebe, para deixar o ambiente ionizado de uma forma favorável também? Não precisa de ion, não. Não precisa desse nome difícil, não. Não precisa. Tem uma coisa muito simples que dá para fazer. Vocês todos conhecem o poder da voz. Da o voz. Som. Se você fizer uma oração de coração... pedindo uma proteção naquele local sagrado e consagrando aquele local para um momento de contato com Deus e que ali só possa ter contato do alto para baixo as energias vindas desses seres que tanto esperam nos ajudar, você já fez um ambiente propício. É simples. Perfeito. É porque o homem começa a repetir as orações só de boca. Ai. Esqueça as orações. Vou dizer de novo, tá? Largue tudo. Largue tudo. Abra a boca só para uma oração sua. Nem que diga assim, ai meu Deus, bota aqui nos quatro cantos do quarto. Quatro anjos com a espada de luz, pegando fogo, para não deixar nada ruim entrar. Acabou a oração. Eita. Precisou rezar 10 mil Pai Nosso? Não. Não. Não, senhor. Não precisa. Nossa. E aí você vai estudar. Às vezes, meu filho, o ambiente é feito com uma leitura. Você abre o Evangelho de Jesus. Uma leitura? Lê aquilo. Isso. Abre o Evangelho de Jesus. Lê um pedaço, entendendo, louvando a Deus pelo conhecimento que está chegando. Através da leitura. E aí você já fez o ambiente. Tem pessoas voltadas mais para o Oriente, que precisa de uma vela, de um incenso. Tem outras pessoas que gostam de uma planta, de uma pedra, de um copo de água. Você faz o seu ambiente. Confie no seu coração. Se você já começa pensando em algo ruim, você já sintonizou com algo ruim. E aí vai atrair algo ruim. Você mesmo passou por algo ruim um tempo agora atrás. E agora eu vou explicar o que foi que aconteceu. E aí eu recebi autorização. Você ia perder muito dinheiro. Já. Tá certo? Sabe o que foi que aconteceu? A energia das pessoas contrárias ao processo de esclarecimento com essas conversas começou a mexer o plano astral e começaram a achar caminho para atacar você. E começaram o quê? Encontrar o caminho para atacar você. Eita. E encontrá-lo da forma mais fácil. É. Através da máquina. Porque a máquina é sutil a qualquer tipo de energia. E você ia perder dinheiro através da máquina. Ah, é verdade. Esses dias eu fui acessar a conta. Porque aí você ia ter um desequilíbrio emocional, racional, físico e financeiro. Eita. Que ia atrapalhar o equilíbrio do trabalho espiritual. Foi um ataque que você sofreu. Meu Deus. E foi um ataque pro olho humano milagroso. Impossível de acontecer. É. Tá entendendo? Sim, porque eu sempre ali fiz isso. Ali foi um alerta. Ali foi um alerta. Um alerta, né? Foi isso. Que tem forças não satisfeitas com o trabalho. Ixi. Né? É, mas... Por isso que você tem proteção. E aí você precisa reforçar mais essa proteção. Você é uma pessoa muito aberta. Sou. Aí você não pode estar dando abertura também a todo mundo. Nossa. Porque às vezes a pessoa chega com um sorriso e vai jogar uma pedra depois. Eita. Você receba com amor, mas ninguém entra na sua casa. Não entra na sua vida. Tá entendendo? Sim. Só entra no coração quando você sente. E o coração se abre de graça. Claro. Era isso que eu tinha para dizer, que sim, você passou. Não, e é verdade, porque eu sempre acessei minha conta pela internet, nunca teve problema. Nunca. Mas você também percebeu que você... Eita, que hoje eu tô inteligente. Tá. Que você vai entrar num processo chamado número 1. Olha. Todo o trabalho tá culminando numa transformação. A transformação muito grande. Porque eu trabalho com o número 100. É o número 1. Ah. É o número de Cristo. É o número da evolução. Da criatividade. Quando o trabalho atingir essa marca, que é os diálogos que eu estou falando. Isso. Tudo vai mudar. E aí, geralmente numa corrida, tem aqueles que ficaram para trás e quer derrubar quem está na frente, né? É. Aí é derrubar você assim, na conta do dinheiro. Foi esse o ataque. Nossa. Vixe. Era isso que eu tinha para dizer a você. E como é que se protege desses ataques? Porque a gente continua amando e trabalhando, pai João. Ponto. E as pessoas continuam gotando e digotando. Então, ponto. Aí você vai deixar de viver a dor e atrás de proteção, é? Ah, que isso? É o que eu tava te falando. Ah lá. Você vai sintonizar no amor do seu trabalho. Só na pronto. Coisa boa. É, isso aí. E acabou. Pronto. Aí você vai iniciar um trabalho já pensando, não, porque alguém pode fazer algo ruim pra mim, é? Ah, não, que isso? Não dá certo. Não tem vida desse jeito. Teve um guardião que já falou isso no diálogo, poxa. Ah. Tá? Já. Lá atrás, pode voltar. Bem no início. Certo? Sim. Um tal de caboclo da pena na banca. Eita. Certo? Sim, sim. Você já entra no trabalho pensando coisa ruim, meu filho. Não, não pode. Não pode. Eu Todo não. mundo tem que andar assim. Tem que No andar. trabalho mediúnico, na proteção de casa. Uhum. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Se um copo com sal grosso, colocado perto da sua cama, lhe dá a lembrança de proteção, sua própria alma que é a proteção, não foi o sal grosso. Se você tomou um banho do café do peito velho, você lembrou da tranquilidade do peito velho, da proteção e do conhecimento. Sua alma acessou aquilo e ela mesma produziu esse efeito. Aí você está entendendo que é tudo artifício para a própria alma da pessoa ser colocada para fora com a fonte da voz superior que tanto fala que Joana mandou o recado para nós. Sim, A nossa. sabedoria já estava aí. É porque o ser humano precisa ver a forma para acreditar e para acontecer. Que a sua própria forma, seja seu próprio Deus, seja sua própria luz superior. Confiar que está tudo bem, está tudo funcionando. Que está tudo tão tranquilo. Você percebeu que hoje não teve máquina para dar problema? É incrível. Você percebeu? Tá muito bom a ligação, tá tudo maravilhoso. Está tudo perfeito. É. Seu peito velho está aí do lado ainda. Tá. Está Aqui. entendendo? Graças a Ei, Deus. ele está segurando a sua mão. Sinta agora. Ai. Tá tudo funcionando. Que Pode bom. o ser humano lutar tanto quanto o funcionamento da vida. E é, está certo. E é essa luta que faz o negócio não andar. Ponto. Aí você pensou igual a eu agora. Ah, é. Não, mas eu. É o pensamento no negativo na luta. Você já viu alguma coisa funcionar na luta? Qual Nossa. é o resultado de qualquer luta? Dois sofrimentos e perna amputada. Isso Perna amputada e crachá de burro. é. Ou então a cabeça louca, que em volta fica tudo velho louco. Eita. Você quer ir pra luta na vida? Quer lá não. Não, não. Na vida não é luta, não é batalha. Não é nada disso. A luta é rádio e sol. A luta é acordar, abrir a janela e ver o dia e fazer eita coisa gostosa. Que é como fazer isso. Eita que gostoso que eu vim de um trabalho tão pesado com aqueles barbudos cheios de droga no chão. E eu tô Certo. aqui tão gostoso numa cadeira confortável. Conversando com um amigo de coração. Eita, que maravilha. Não dá nem vontade de sair, né? Mas tem, olha, pai. Tem hora. Aí eu vou reclamar? Não. Não. A vida é isso. É isso. Se eu for ficar pensando só no trabalho difícil que eu tive, eu não ia aproveitar o momento agora. É realmente. Tô voltando para falar a mesma coisa de sempre. O povo vai cansar de me ouvir que eu falo a mesma coisa. Ah, é assim. Então, resumindo, a pessoa então não tem como resumir, né? Acabei de ouvir aqui. Não tem como resumir. Porque o negócio vem da experiência e a gente se sentir, né? Igual o Benedito de Aruanda falou, a gente tem que incorporar a gente mesmo. É isso mesmo. Tem que deixar o santo descer. O seu próprio santo. Claro. O menino gosta de uma frase interessante, sabe? De um psicólogo aí de vocês. Que ele diz assim, olha para baixo. Não percebeu que o corpo está incorporado, não? Que Nossa. embaixo do pescoço tem um corpo. Deu para entender? Sim. Embaixo do pescoço tem um corpo. Incorpore o corpo. Entra aí dentro. É como uma pessoa que bota uma roupa nova só para mostrar que comprou a roupa. Mas não percebe se é gostosa, se ficou bonita. Se quer outra igual ou não. Foi só para aquele momento. Mulher compra só para festa. E depois deixa guardada. Não usou a roupa, não incorporou. Você vai querer desencarnar e olhar pro seu corpo de jeito? Eu não aproveitei a festa. Eu tava tão preocupada com a roupa. E mostrar que eu tava com roupa. Aí não dança. Não sabe se a roupa é boa pra dançar. E se sujou a roupa, pô. Acabou a festa. Acabou a festa. Se cair um pouco de comida na roupa, acabou. Não é assim? Claro. Use o corpo. Use a experiência. Viva a experiência, seja a experiência. Se lambuze na experiência. Não tem nada de pecado nem de errado. Se lambuze no lado bom da experiência. Ah. Uma coisa gostosa. É. E ponto. A gente aprendeu, em geral, aqui no mundo, que é preciso correr atrás do prejuízo. É, tchau, meu Deus. É a mesma coisa da guerra. Primeiro que você vai correr. Olha, na hora que você começa a correr, você já deixou alguma coisa pra trás no ponto de partida. Ai. Já se deixou, porque você começa a correr com tanta velocidade que o corpo ficou. O espírito foi na frente. Né? Aí correr atrás do prejuízo. Já quebrou o vaso. E agora? No fim, fitou o quê? Um doido no meu caminho. Um doido perdido no meu caminho. É. Aí fica um espírito sem corpo. Sem vaso. Sem essência nenhuma. Se você percebeu que até agora você perdeu oportunidades, você não vai correr atrás de nada. Você vai usar melhor o seu tempo para construir essas oportunidades. Para aproveitar melhor. Se até agora alguém nunca teve contato com seus guias, com o mundo espiritual. Quando percebe que tem esse mundo, vai ficar doido agora ainda, tá? Não precisa. Ficar doido. Comece a agradecer que começou a ter contato com isso. Nossa. E viva a partir de hoje. E você vai fazer a comparação. Que sua vida antes era uma coisa, agora é outra. Faça o discernimento. Eu gosto mais agora ou antes. E aí você corre com seu livre-arbítrio, que também não existe. É seu poder de consciência de decisão. Eu gosto de antes sem espírito nenhum. Então, bom, o espírito de repente vai embora. Mas se você gostar do espírito, ele fica. E o trabalho anda. Entendi. Quem corre atrás do prejuízo acaba alcançando, né? O próprio prejuízo. Porque nem o prejuízo, né, filho? Porque vai ficar sem nada. Ele vai conseguir o vazio. Nossa. Porque ele saiu e deixou o corpo. Lá na frente o que ele encontrar já tá vazio. Que ele derramou, quebrou o pote. Tá no vazio de todo jeito. Nunca coa atrás de nada. Aprenda a sentar e esperar que vem até você. Que às vezes tá na sua frente. Quando você corre com tanta vontade que nem viu que tava ali na frente. Nossa. Agora, o ser humano ainda de hoje, quando escuta é só sentar e esperar, muitas vezes diz... É que é pra ficar vagabundo. Não é, não. O sentar e esperar é você curtindo a experiência de viver. Você quer um trabalho. Se você não tem um trabalho, o que é que você pode fazer concretamente para ter esse trabalho? Você pode fazer o quê? Ir atrás do emprego, fazer uns contatos, procurar. Fora isso, você pode fazer mais? Não. Se você pensar, não, eu vou estudar uma coisa a mais para ficar melhor, para conseguir um trabalho. É o que você pode fazer o 100% nesse momento. É só fazer isso. É sentar e pelar. Não é vagabundo. É trabalhar no momento com o que você pode fazer. Ah. Tá entendendo? Claro, a vida pede da gente o nosso melhor e o que está além disso já não é mais o nosso melhor. O que está além disso ela já botou na sua frente. Você quer fazer 101%, ela quer fazer 1% por você. Mas você não deixa ela fazer. Não. A gente vai voltar para aquela história. A providência já providenciou. A providência já providenciou. Sim. Mas você não quer, né? Vai chover. Vai correr atrás do prejuízo. Vá, corra aí pra ver. Agora, na outra vez que a gente conversar, até quero falar um pouco disso, porque a gente ouve dizer no Livro dos Espíritos que a gente decide o que vai viver na vida antes de encarnar. É isso mesmo. A providência já providenciou. Não, mas... Sim, o dominó vai caindo, né? Já vem de longe, né? Isso. Depois de tanto tempo, você começou a fazer esse trabalho. Foi. Então não já estava providenciado? Nossa. E a quanta peça de dominó caiu no mesmo trabalho? Nossa. Você vai lutar ou vai sentar e pelar? Sente e pele agora. Que tá chegando. Você já teve a prova que tá chegando. Mas corra dá prejuízo, você gosta de correr. Não. Corra não. Não, vou correr não. E pronto. Precisa ser sensato. Agora vamos dizer a pessoa que incorporou, que já tem essa bênção de ter esse relacionamento com seus guias. O comportamento dela muitas vezes faz os guias ficar assim, meu Deus do céu. Ele não entende a palavra gratidão. Chega a cor de buque. Que o senhor diga assim, não, olha, depois que vocês já alcançaram o que quiseram, então lembrem-se que o comportamento de vocês é... Cabo, nem termine, como vou deixar de terminar. Vai lá. Veja só. Se a pessoa já tem isso aí, não tá usando pra ela, não fez nada. Porque o objetivo alcançado, ela tá colocando sempre em algo mais. Quando os guias falam de gratidão, é a gratidão interna desse contato. Não é a gratidão de que aconteceu um fenômeno fora isso tudo. Algo a mais poderoso. Não precisa acontecer nenhuma cura, nenhuma manifestação. Eu só tô contente que o menino me aceitou. Acabou. Eu tô contente que você gosta da nossa conversa. Ah, sim. Que mais do que isso? A gratidão já existe. Fala isso, o que é que eu quero? Eu não quero nada, eu não tava nem aqui. Tá entendendo? Sim. Se eu já tô aqui, eu tô agradecendo agora. Se acontecer outra coisa depois, eu vou agradecer também. E eu vou fazer também. Mas a maioria dos médicos já quer outra coisa, já quer outra coisa. Já quer abrir um terreiro, quer montar um centro, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Nem percebeu ainda qual é a sua missão. Nem percebeu que a própria providência providenciou. Quanto mais vê a providência divina que já providenciou também, né? Aí se eu for falar do mundo da terra, tem o ego falando. Tem o desejo, tem o poder. Tem o egoísmo. Que a mediunidade existe para você perder o egoísmo. A maioria, quando vai para um trabalho e recebe uma pessoa lá, encarnada, que não gosta da pessoa. Aí na hora que o espírito vem, abaixa a pessoa, beija a mão, conversa. Você acha que isso acontece para quê? Para quebrar o egoísmo. Para quebrar o orgulho. E muitas vezes, depois desse contato, a pessoa acaba aprendendo a gostar dessa pessoa. Aí você acha que a mediunidade é para os outros. É para a própria pessoa. Deu para atender? Nossa! E parece que A melhor atitude que a gente tem, então, é aproveitar no máximo o momento, fazendo o melhor que pode, com respeito a todo tipo de vida, e confiar que o futuro vai ser provido para quem faz o bom comportamento, mas até para quem não faz também, né, Pai João? Porque... Isso. Porque quem não faz vai correr também. Uma hora pega na enxada. Ou então a pessoa, alguém bota a enxada na mão e diz, vai meu filho, anda logo. São os infortúnios da vida. Anda pra logo. Pessoa pegar a pop, pra pessoa pegar a pop enxada. Tem guia que faz isso, meu filho. Uhum. A pessoa tá ali empacando, tá um burro sem perna. Aí o que ia fazer agora? Faz aí perder o emprego. Perde a esposa. Começa a perder um monte de coisa. Aí você vai atrás da macumba pensando que é entidade ruim. Eu achei próprio guia. Nossa. Quando a pessoa tá no desespero, o que, é que ela faz? Pegou a enxada. Aí o guia dá tudo de volta. E dá até melhor. Mas a pessoa tem que querer, né? Porque no fundo, no fundo, o propósito da encarnação não é pra ficar brincando aqui, né? Mas é gostoso brincar. Vocês já acham que estão na carne pra ter? Não, eu digo pra negar a carne? Não, mas eu digo brincar é assim, brincar no sentido é brincar com a encarnação e não fazer o melhor que pode, não sorrir. Isso que é brincadeira. Não é levar a sério a vida. E se você fizer tudo junto? Ah. Levar a sério, levar na brincadeira, levar chorindo, levar trabalhando. É. Levar Deus junto. Você pode fazer tudo. Você pode comer um bolo. Eu não posso. Mas você pode. Uhum. Aí você não vai comer o bolo porque você sabe que tem a consciência que é um espírito. Uhum. Que não veio na terra pra comer bolo. E aí? Então tá, deixa ser bobo, o outro vai e come. Como o bolo rezando o Pai Nosso. Tá resolvido. Aí, para juntar tudo, você come o bolo, separa um pedaço, dá para quem não tem, reza o Pai Nosso, ainda bota a musiquinha para cantar junto, para dançar. Tem tudo. Tão simples, né? É simples. Vocês ficam separando tudo. Uhum. Dá para ser religioso, dá para aprender, dá para desenvolver pito, dá para aprender a dançar com as pernas. Dá pra comer bolo. Dá pra namorar. Dá pra fazer tudo. E quando você abre todas as possibilidades da sua vida, a vida tá chorando completa pra você. Não te falta nada. A própria providência vai estar aí sorrindo pra você. Porque você tá aproveitando o que já tem. Todos os aspectos do ser físico existem aí para ser desenvolvido, para ser usado, para ser brincado, para ser aproveitado. Aí tem mulher que prende o cabelo e diz, não, agora eu sou mulher de Jesus, meu cabelo é peso. E para que tem o cabelo? Eita. Só do cabelo, minha filha, deixa hoje bem bonito. Jesus gosta de ver você bonita e cheirosa. Nossa. Bem cuidada. Porque eu não posso matar a pena. Pronto, começou. Tá bom, não morte. Mas cuide da pena. Pelo menos tem o pé da pena. Pro marido gostar de você, bonita. Não porque eu sou uma mulher de Jesus, da espiritualidade, eu não posso ter sexo. Quem foi que disse isso? E para desenvolver suas emoções mais carnais, você não precisa do sexo para entender que ele é uma transição para uma energia mais sutil? Sim. Então, vocês chapalham tudo. Meu filho, tem gente que tem o costume de botar um altar no quarto, né? É. A gente tem umas aulas que vai descendo até essas casas. E fica chovendo. Tá o marido dando uns beijinhos nela. Ela olha para aquele altar e faz, misericórdia, nossa senhora, acabou os beijos. Ah, quem inventou o alto ali? É. Você está percebendo? Uhum. Podia olhar a porta e dizer assim, muito obrigado, minha Nossa Senhora, que eu tenho um marido que me ama, que gosta de dar beijo em mim. E ia aproveitar o beijo. E achei um lar feliz. A pessoa que complica, que separa. A gente se culpa muito. Eita, lá vem de novo. Você gosta desse nome, né? Não, Tati. é que a gente vê, né, bastante comportamento que traduz isso, né? É, mas não precisa. Não precisa. Não precisa. Você já pensou ser espírito? Se culpasse por ser espírito? Ia viver num baú a eternidade. Porque espírito sabe que não morre, não nasce. Só cresce, só evolui. E se quiser. Ponto. Se ele se culpar de que precisa estar sempre com vontade para aprender e crescer, esse está morto por é da vida. Não vai sair do lugar. Como tem muito assim. Você já viu, você já soube de um lugar lá no baú. E tem uns camadas mais afastadas do umbral, que é constituída da matéria, pele espiritual do desencarnado. Constituída toda a região. É como Nossa. se você estivesse caminhando em cima dos corpos. Meu É Deus. uma massa totalmente disforme, amontoada, como se fosse uma mistura de bolo, com E todo tipo de bolo. Formando aquele lugar. E são seres ali que precisam de amor e uma palavra para dizer, acredite que tem amor aí dentro. Que você não é isso. Que você não faz parte daqui. É interessante. sim, muito. São espíritos que desencantaram com a própria existência e com a Existência. própria eternidade. Ai. Que tem pito que enlouquece quando entende o poder da eternidade. Nossa. É outra conversa, né? Outra conversa, pai. Porque é muito profundo, é muito difícil Nossa. você entender a profundidade da eternidade. Mas fala assim pra gente, então, a gente já tá caminhando pro fim agora. A pessoa tá ouvindo a gente, ela se sente culpado por uma coisa que fez no passado. E não larga da chupeta. O que que deve fazer? Com pau da chupeta. Ela não vai largar nunca. Eu só posso dizer isso. Eu vou usar o exemplo daquela moça que foi fazer comida. Ela me ouviu. Acordou o coração. E achou a felicidade de fazer a comida para o marido. E se ela tivesse ouvido? E dissesse, ei! Esse velho tá falando besteira. O que é que eu posso dizer? Não é assim? Então não adianta, compre outra chupeta, porque a pessoa tá viciada na reclamação. Eu vou voltar para a mesma conversa. Pega a enxada da vida. Invente a sua vida. Decida onde você quer botar a sua enxada. Decida o que você quer fazer. Culpa para quê? A culpa é porque você está dando a importância da sua vida pelo que as pessoas mandam você fazer. Se fez algo lá atrás que você não gosta mais, assuma. Eu já fiz. Já entendi. E agora eu quero fazer tudo diferente. Aí assumiu a enxada da vida. É só isso. Às vezes eu fico me perguntando. Porque esse povo quer conversar com eu. Será que eu estou ensinando alguma coisa? É, porque eu fico me perguntando isso. Porque para mim isso é tão bobo. Agora mesmo, essa repórter que eu dei. Para mim não foi repórter. Não, mas viu? Aqui embaixo nós fazemos assim, de um pingo d'água, uma tempestade. Vixe Maria, não viu a temporada ainda. É mesmo. Vocês não têm noção. nem do que é o pingo da tempestade. Nossa. Eu tô falando sério agora. Claro, claro. Vocês não têm noção da amplitude do pingo de uma tempestade. Da dor e do sofrimento que tem numa tempestade real e bem enraizada. Na vida de qualquer ser. Na vida de qualquer espírito. Que quando eu falo ser, é engolbando o físico e o não físico. Você está entendendo? Sim, sim, senhor. Vocês fazem o seu pingo de tempestade. Mas se a ventania desse pingo ameaçasse chegar até você, você já pedia para Deus para ser desfeito. Não estou falando de morrer. Eu estou falando de chegar porque a dor e dizer, me desfaça agora. Porque depois desse vento eu não vou ser mais nada. Eu não vou ter salvação mais. Então vocês estão caminhando num jardim cheio de flor. Tem uns espinhos pequenininhos. Porque no dia que cair no jardim só de planta com espinho, onde não tenha nem a folha, quanto mais a flor, aí vocês vão dar valor que está agora. Só para ter uma noção, para terminar a conversa, os espíritos que não acordaram para o amor da caminhada em Deus, na Terra, estão encarnando em planetas que só tem sofrimento causticante. É como se eles tivessem que voltar para a etapa onde bicho comia bicho. Que a existência do dia e da noite é só para se esconder, para não ser comido. Aí vocês acham que estão caminhando nos espinhos, né? Na tempestade. Tá bom, meu filho? Nossa, pai João, o senhor ficou até mais triste. É, filho. É porque vocês precisam dar valor ao coração que tem. Que a grande dor do ser humano é não viver o seu próprio coração. E que dentro dele está a mediunidade, está a vida, está a enxada, está a alegria, está a flor, está o espinho, está tudo. Que se você vou fazer uma visita, bem de longe. Só precisa ligar os monitores que nós temos. As telinhas transparentes. Que mostra como se fosse a televisão de vocês. A evolução dos espíritos que estão nesses planetas. E que eles pensam. Eles dão tudo. Até deixar de existir. Por uma nova oportunidade. No planeta Terra, meu Deus do céu, eu agradeço muito, viu? Em estar sendo perturbado hoje. Porque eu e Coi. Eu e Coi. E eu tô gostando. É por isso que eu sou mais alegre. E quando a gente para pra pensar seriamente nas coisas, não tem como a gente ficar muito alegre, não. Porque a vida é muito séria. É um intrincado, é um emaranhado de conhecimento impulsionando a evolução. De toda forma, a todo momento. Aí, se a gente ficar muito nos pensamentos sérios, acaba indo de tristeza. Pois que eu disse, para sorrir, para brincar, para comer bolo. Pra dançar, pra escutar a musiquinha. E pra agradecer o cantor que canta a musiquinha, né? Tá. Ele vai ficar mais rico. Tá certo. É assim, meu filho. Espero que eu tenha respondido as perguntas. Graças a Deus. Não sei como agradecer. Não só a sua presença aqui no diálogo com os espíritos, mas a presença do Senhor na minha vida, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço que você aceitou fazer tanta coisa bonita. Graças a Deus. E mais uma vez eu agradeço pelos pombinhos. Ah, o senhor gostou. Pelos passarinhos. O senhor gostou, a gente chama de beija-flor. Isso. É, que as imagens que eu coloquei no vídeo, vou colocar de novo. Eita. O senhor gostou, né? Foi. Ficou muito bonito. Ficou bonito. É que lembrou no meu coração a leveza do espírito que, do senhor que passa pra gente. Você entendeu tudo direitinho. Graças a Deus. Ô, Pai João, a sua bênção então a todos nós, viu? Fique com a graça de Deus, com a graça da vida. E que no ponto que nós firma, seja o ponto da felicidade eterna. Que hoje seja apenas a gotinha de chuva que molha a terra queimada. Para o boto do amor eterno de Jesus. Fique com a luz, tá? Que assim seja. Ficarei. Até a próxima. Um abraço fraterno para o senhor e para o pro patrão aí, para o seu Lázaro, viu? Tá certo. Eu vou dar o recado. E até breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai João. Eita, graças a Deus. Jefferson. Pablo. Oi. Como você está se sentindo agora? Tô bem. Acordando de um só sono? Um pouco. É. Um pouco atordoado, mas aos poucos vai voltando. Bom, depois com mais tempo você vai ouvir e você vai ver que cada diálogo que a gente tem com essas entidades é um tesouro que nem uma vida inteira trabalhando conseguiríamos ajuntar. Nenhuma escola consegue, né? Nenhuma escola, nenhuma faculdade desse mundo. Então, Deus abençoe, viu, os seus esforços, a instrumentalização aí que você proporcionou. E que Deus possa continuar nos enviando médiuns tão maravilhosos. Eu que agradeço. Tá? Fique com Deus. Até a próxima. Um beijão. Até breve. Tchau. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Zambi, pombinho de Obatalá, pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para se o médium quiser um contato com o guia dele. Isso eu estou falando tudo com base no contato com seus guias. Tá. Se você quiser receber qualquer espírito assim, aí é um descontrole. Não. Mas assim, o preto velho, por exemplo, da pessoa.

e faço com que o fluxo pare. E é como se fosse uma letargia. Ah, entendi. Aí a pessoa não sente o seu corpo físico direito para que sinta mais a presença do ET, do extraterrestre. Certo. Eu tô gostando de ser chamada assim. É. Tá bonitinho. É porque ontem eu tava dando uma aula disso. Tava? Tava. Eita. Sobre esse mundo lá fora. Eu quero. Aí, a gente vai falar sobre isso ainda. Tá certo. Mas... eu não ia falar da aula, não. Não. Foi só pra ir picar, porque eu tô sem chamar de ET. Não, não, entendi. Mas é. Então, o senhor é. Mas, no caso, assim, a pessoa que tá ouvindo, mas eu vou usar eu como exemplo. Tá. Eu ouvi falar e eu tenho essa impressão que o meu preto velho é um velhinho. Ponto. Você Pronto. Já sentiu ele? Uhum. Eu tô vendo ele. O senhor tá vendo ele? Tô. Como é que ele é? Você sente que ele é velhinho? Sim, da outra vez ele ficou tremendo tudo das mãos. É, eu ia dizer que ele é bem mirradinho. Ah. Né? Bem mirradinho, ele tem uns 120 e pouco anos. Se você der passagem, vai ser o Diago dos Espíritos de dois pra tu ver. Ai, que bonito. Então, aí ele... você quer controlar o quê? Quer controlar a mão ou controlar o peito velho? Não precisa. Sentiu que a energia dele. Você já sabe que o ponto de chegada dele é a mão ficar assim, pejada. É uma alegria e uma coisa leve que você tá sentindo no coração e tá indo pra coluna. É, assim mesmo. Tá? É porque ele tá sentado em você. Olha. Tá com um macaco na cabeça. Aí ele senta com você. Tá acoplado, quietinho. Ele é mais preto que eu. Ele é mais preto do que eu. Aí, ele tá esperando só você, depois da conversa. Senta pra conversar com ele. Deixa ele falar. Não quer controlar nada, não. Mas mais preto que eu quer que dizer o quê? Fez... Ah, é mais preto de cor mesmo. Eu sou preto mais claro, ele é preto mais escuro. Uhum. E é bem enrugadinho. É? Bem enrugadinho. Uhum. Tem um sorriso bonito. Tem um rosário? Falta um dentinho, viu? Falta um dente. Uhum. Tá? Ele é religioso. Uhum. Fala demais. Ele fala. Ele tá dizendo assim, ó. Cuidado pra não dizer o que ele precisa aprender só. Tá. E ele usa bengala? Olha, já tá perguntando demais. Mas é, isso aí eu não preciso aprender só. A bengala é um pedaço de pau. Que bonito. É um pedaço de pau descacado e lixadinho. Aí tem na mão, que você chama de usalho, mas é de conta de madeira. Olha. Certo? Sim, ele sim. Ele tá guardando agora, ele tá guardando no bolso agora. Aí tá segurando, eu vou mostrar tudo agora, comecei a falar. Pode falar. Ele tá segurando a bengala dele com as duas mãos, abrindo as pernas, fincando o pé no chão e dizendo, ponto, agora eu cheguei. Olha que lindo. É assim que ele tá em você. E a sua energia agora tá mudando, tá dando mais confiança. Tá. Pode perceber que você deu até uma aquecida. Ficou até mais alto um pouco. É. Ele é mais alto. A energia dele fincada. Ah, se fechar o olho, você vai sentir ele. Olha. E, é isso. E cachimbo? Ele usa cachimbo, pai? Tem não, filho. Não tem. Se tiver, tá guardado no bolso do lado dele. Entendi. E o pezinho fica tremendo também? Isso mesmo. Fica balançando. O esquerdo, não é? Fica balançando. Tá entendendo? Ai, que lindo. Entendi, entendi. Como o meu ponto, eu tenho um ponto que quando eu chego pro menino saber que sou eu faço o sinal da cruz no chão. do lado direito e esquerdo e nas costas. Olha. Aí ele sabe que sou eu. Esse é o meu ponto. Desenvolvido para comunicação do ele. Entendi. É assim. Entendi. Que se ele... chegar o espírito perto dele e fizer um círculo na frente, ele vai mandar embora. É para isso que existe esse acordo. Mas esse círculo ele vê? Ele vai sentir. Porque é o corpo dele que está desenhando. Nossa, eu uso o corpo dele para desenhar. Mas o senhor descreveu certo. Ele vai perceber. Vai. Pode fechar. Não, mas o senhor descreveu certinho. Começa nas mãos, depois sobe assim um negócio gostoso no coração. E... aí a cabeça vai ficando mais alta. É. Parece que o corpo vai esticando. E pronto. Olha, que legal. Tá e bom. E você vai incorporar ele. Sentindo até mais gostoso. Porque você vai ficar incorporado percebendo o que acontece. Porque você não permite uma incorporação desacordada. Então, você é médio para incorporar completamente. E você que não deixa. Agora, faça uma coisa responsável. Não fique chamando ele toda hora. Não, não. Uma vez por semana. Porque ele não está aí de passeio. Não, não. Tá entendendo? Não, lógico que não. Você faz... você marca um dia que você possa sentar sempre pra conversar com ele. E seja esperto também. Vá pedindo prova. Vá pedindo respostas. Vá pedindo pra ele colocar pessoas que mandem outras respostas. Seja esperto. Pra você, porque você precisa desenvolver a confiança. Né, tá certo. A sua fé. É.